7-2-8, inicie redução, 190, 190. Webjet 728, reduzido para 190. Fala de imediato, tem um tráfego agora, está 1.000 pés, aproximando para o final no 7. Gente, Hotel Limatango, está ali para decolagem, V090 graus, no 29, chama fora do solo a 500 pés. Hotel Limatango agora prossegue para o norte aguardando a transferência. Falado 09. November Yankee Mike, me escuta? Fala 08, só aluno 21 decimal 9. Bora 219. November Yankee Mike, torre. Ah, escuta, torre, prossiga. Sim, você vai manter 1.000 pés. Eu tenho agora um helicóptero, está decolando a 500 pés, vai com proa norte. Não vai interferir com o senhor. Mantenha 1.000 pés, ingressa na final da 107 e aguarda a autorização de pouso. Mantendo 1.000 pés, você para interceptar a final da 107. O November aqui, Mike, sente o tráfego, agradeço. Bravo Delta, recorte para táxi. Hotel Limatango, pode chamar o controle, 1208. 1208, para o hotel retorno. Fico obrigado. Yankee Mike, sobre a informação, já superou o tráfego. Sente, Mike. Hotel Limatango, prossiga. Hotel Limatango, que falou da Enrimar, intenção, senhor, manter sobrevoo próximo à feira de Santana, na pedra do Cavalo, exato, por 2 horas, depois retorna para Enrimar. Pode prosseguir com o destino, Hotel Limatango, o tempo total de voo confirmando são 2 horas e a localidade de Pedra do Cavalo. Positivo, senhor. Reporte 20 milhas, Hotel Limatango. Vou passar lá 20 milhas, Hotel Limatango. Cinco da trip, ele estará terminado, passa agora a posição coral, chame Léo em 120, decimal 1. Bom dia. Provença Livre Taxi, chama ingresso. November Yankee Mike, inicia o 360 com você pela esquerda. 360 pela esquerda, November Yankee Mike. Juliette, Bravo Delta, me escuta? Confirme o código ANAC. Ok, gente. Ah, nós estamos checando só aqui o plano, ok? Coordenado. Vento 120 graus, 120, ajuste 1-0 do meio, informo 737 Webjet passando marcador externo. Excelente, autorizado pelo no 7, o 9, Mike Mike. Ajuda os amigos do Sul, que é 9, Mike Mike. Sempre, Mike. Bom dia, Web 5728, perna baixada e travada. Webjet 5728, complete aproximação para pista no zero, aguardando informação de pista livre, número 1 para pouso, vento 120 graus, 12 graus, ajuste no 026. Bom, temos um pequeno corte agora na curtíssima final, Papa 28 Alfa para 17. Gente, escuta o Web 7738. Bom, no 738 no solo, 14, livrar direito, chama o solo no 21 no decimal 9. Direito 219, obrigado. O 6200, após desvio projetado, desce ao 50. Após desvio, está autorizado o 6200, alugou o 1738, bom dia, Lebron. Com o 1738, bom dia, autorizado o táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, por 4, o 1738. Jet 5728, pista livre autorizado, pouso no 20 graus, 129, ajuste 10 no meio. Livre pouso, pista 10, 722. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4207, com informação Mike. Azul 4207, informação Mike, confere, aguarde cópia. Aguardando, teria saída prevista? Saída prevista da EO Leda Bridge. Nível autorizador 360. É, o novo plano é 300. Juliette Bravo Delta irá seguir a aeronave novembro e como é que pousou agora e reporta alinhado para a decolagem. Azul 4207, copia? Copia, 4207. Azul 4207, autorizado Serra Bravo, Romeo Juliette, via UPSU 103 FAP, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída da EL, Leda, após bridge. Pista 90 com primeira curva à direita, acione 5132, frequência do controle 120.8, Azul 4207. Autorizado RJ 360, conforme rota, decolagem 10, será curva direita, acerta EL, pós Leda Bridge. 5132, frescura 208, controle azul 4207. Azul 4207, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento no 01. Paulo Salvador, bom dia, RJ 7328. Web 5728, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 727. Voo. Livre sequência 12345 e até o regresso. Juliette Bravo Delta, autorizada a decolagem pista 17, vento 110 graus, 12 nós. 7, Bravo Delta, Deco Aluno 9, autorizado curva à esquerda para o cruzamento do eixo da pista no zero, reporte livrando mesmo. Autorizando o cruzamento, vai reportar no eixo o Juliette Bravo Delta. Romeu, Índia, Novembro, Alfa, confirme, parte pista, Grecola. Grecola da 17. Destino é o Forte. 16 ajuste, reposta estabilidade na LS. 2000, Brodstap, 26, Tomará LS, 62. Salvador, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, decolado da 17, mantendo o corredor forte, o número 10, turno positivo, ascensão e direto de destino. Inicialmente mantendo o número 10, corredor forte, Juliette, Bravo Delta, aguarde instruções. Firme. Direto destino, subindo inicialmente para 4500, Juliette, Bravo Delta. Salvador, Salvador, 1000 pés, corredor axé, 17, primeira curva à direita, acione 01971. Frequência do controle 120.8. Para acionamento táxi, chame a torre em 198.95, Índia, Novembro, Alfa. Salvador, me responde ao Coro 260, quem está mais? Coro 260, informação em curso é Novembro, copia. 260. Autorizado Recife via Upwhisk 58, nível 390, saída Pucca Transição Caju. Pista 90 com primeira curva à esquerda, acione 5131, frequência do controle 120.8. Nível 390, ou 1260. Autorizado para Recife, alto plano de voo, nível 390, Pucca Caju, saída 5131. O transporte é 1208, controle Salvador, 1260. O ano 260, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionamento, portão 08. Portão 08, 1260. Alô, Azul 4207, taxi para taxi. Azul 4207, escondendo equipe de sol, reporte para taxi 01. Quatro taxi, 4207. Delta, prossiga para 105 e reporte estimado de pouso. 05, está estimando pouso aos 1457. 1457 copiado, reporte atingindo 105. Porta da atingindo 105. Jet Bravo Delta, faça a verificação no transporte. Eu não recebo o modo Alpha nem Charlie. Um reset aí. Autorizado acionamento, reporte para o táxi. Torre Oxaná 6200. Torre 1295, o Oxaná 6200. Obrigado, bom serviço. Estabilizando o localizador, muito bom dia, Oxenair 6200. Oxenair 6200, bom dia. Tem autorizado pouso, pisto no zero, vento 120 graus, 129, ajuste no 015. Gente, 120 graus, falou bem, graças. Táxi 14207, nós temos 72 a bordo, autonomia para 4 horas de voo, alterna capitães. Azul 4207 autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chamará a torre em 198 decimal 95, o ajuste no 0195. Ok, táxi via Índia, ponto de espera 195, ajuste em Azul 4207. November Alpha, autorizado táxi, reporte para ingresso, pisto no 7. Salvador, bom dia, 24207, ponto de espera no 04. Azul 4207. Bom dia, após a passagem do tráfego, cruzando a cabeceira ali, mantém pistão no zero. Chenero 6200, no solo aos 30, ao livrar direito no 21.9. 219, obrigado você. Nada. Uno 260 com a equipe de solo, reporte para o táxi. Chanel, reporte para o táxi 260. Alô, muito bom dia, Chanel 6200, livrou. Chanel 6200, bom dia, autoriza o táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, pronto, 02, graças. Azul 4207, decola 32, controle 1-20-8. 208, bom dia. 4207. Bom dia. Bom dia, Azul 4208, passando 1200 na Dael. Para o controle? Azul 4207. Azul 4207, confirma o transporte. Usado de LS 6251. Torre 118.95, bom pouso. 18.95. Azul 4207, transponder 5132. Gente, agora, contato radar 360, saída da EL. O 4207 solicita nível 300, na da EL. Sim, chuva restrita ao 300, aguardando coordenação com o recíproco 300 com final. Até o 300, azul 4207. Pisado ingresso, reporte alinhado, pronto para decolagem, Índia 9 Bravo Alfa. Índia, no ponto de espera Samara Torre, em 1.98.95, o ajuste na 0.15, gol 1.260, bom voo. 7.015, táxi de Apache, Índia, ponto de espera 1.0, vai chamar a Torre em 2.95, 2.0, obrigado, boa tarde. para 1.500 pés, o ajuste na 015, reporta Corredor Vera Freixo. Dia novembro, Oscar, tenta esteira de turbulência da aeronave Airbus cruzando o eixo 17, quando pronto autorizado a decolagem, vento 130 graus, 129, em dia novembro, Alfa. Dia novembro. Um minuto, por gentileza. E Salvador, ponte Gol no 260, ponte 0 no 0, pronto. Gol no 260, bom dia, autorizado a alinhar e manter pisto no zero. Manter no zero, Gol no 260. 295. Salvador, bom dia. O Azul 4082 está a 8 milhas de visual. Azul 4082, bom dia. Complete aproximação, aguarde informação de pista livre. É o número 1 para pouso. Informe 737 ingressando para decolagem 5 autorizado. Vento no 30 graus, 129. Ajuste no 0 no 5. Gente, continua. 4082. O Xener 6255 no solo aos 37, ao livrar direito no 21 no décimo 9. Direito ao 219, 6255. No 260, vento no 30 graus, 12 nós, estaleiro autorizado a decolagem. Estaleiro decolagem, o pista no 01 no 260. Salvador, Xané 6255, ingressando na alfa.